Na manhã desta quarta-feira, dia 27 de fevereiro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de alarme na paróquia Matriz São Pedro Apóstolo. Para sabermos mais detalhes desta ocorrência, vamos conversar agora com o Major Pedro, que é o comandante da Polícia Militar. Major Pedro, como que aconteceu essa ocorrência no estacionamento da Igreja Matriz? A missão da Polícia Militar foi acionada, né, através do 190, pela vigilância, um setor de carga lá, a gente recebeu a guarnição, foi entrada ali, de início já no pátio, foi constatado que o veículo de posse de propriedade da igreja foi arrombado ali, né, foi quebrado o vidro, levado o rádio, né, um som do veículo. Mesmo assim, a guarnição de ondas no interior das dependências da igreja, ele não foi encontrado por um autor tentando se esconder. Ele confirmou que estava realizando furto, foi encontrado também próximo onde se encontrava o rádio do veículo. Então foi dado voz de prisão mesmo e conduzido a delegacia para os procedimentos de flagrante. E no primeiro levantamento, o major e cidadão já era reincidente? Sim, já possuía passagens, né, anteriores e reincidente nesse crime. Major, a importância da população entrar em contato sempre com o 190 quando verificar procedência duvidosa em sua rua, em seu bairro? Sim, qualquer situação que haja suspeita, disparo de alarme, identificação de pessoas já adentrando em residências onde eles não moram, né, sempre é procurar acionar a polícia através do 190. Mediante nossa disponibilidade de viaturas, a gente vai ao local para realizar o nosso procedimento. Nós conversamos com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar. Gil Dias para a Rádio Sentinela.